Serenado, Mike Lima Alfa, Mike Lima Alfa, estaciona a frequência livre, bom dia. Solo Azul Alfa, Yankee, Quebec. Chega. É, bom dia, pedindo autorização de reboque, pátio 3, para o pátio principal, posição 3, ou posição 8, desculpa. Tem meu indicativo da aeronave, é o azul? Azul, Alfa, Yankee, Quebec. Solo 31, não se ativando para o inspecionamento, está na posição 6. Posição 612, autorizado, sentado. E esse ano está 31, não se ativando. O Alfa, Yankee, Quebec, eu tenho um Avianca puxando no pátio 3, também é reboque. Até o pátio principal. Fique atento ao mesmo. Após o mesmo iniciar o reboque, está autorizado. Ok, agradecido. Alerta, Xaneado. E a 25 601, pode voar mágica. É 01, aguarde. 3601, chama o Centro Recife, 1251, alterna 13325, solicita pro áudio mágico. Mete 1251, 3325, muito obrigado, bom dia, tá 3601. Total 3171, volto para o táxi com 149 a bordo, alternando com FIS, 4 horas e 10. São 3171, táxis autorizados e a parte principal, Índia Real, até o ponto 0, no ponto 0, chame em 1895, QNH 1095. 015, Livre Taxi via Índia Alfa, espera 10, tá 3171. Canal 6251, passa nível de voo 110, chama Centro Recife, frequência 1251, bom voo. 251, bom Recife, um bom dia, chanela 6251. Canal da Mesolô. Sim, para o sol. É, o Adriano Canal da Mesolô, está ficando autorização para entrar no parque principal, até a próxima série 5. Autorizado, chame no time. Autorizado, chame no time. Gente, autorizado, Canal da Mesolô. Canal da Mesolô. Alfa Yankee Quebec, está autorizado o reboque até o portão 8, chame no time. Ok, Quebec, agradecendo. Salvador, está 3171, pronto para decolar. 3171, na linha decola, vento variável 06 light. Bom dia, linha decola 10671. São 3171, decolada de 44, chama o controle Salvador 119 decimal 35. Bom dia, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Comando na 3171. Na 3171, contato radar, tudo mantendo no 320, voa Leda. 320, por onde Leda, 3171. Ok, bom dia. Está 3 anos 7 anos, poderia coordenar para onde monte, por favor? Aguarde. A 3 anos 7 anos, autorizado, monte. Manda o monte, a 3 anos 7 anos, obrigado. Solo Azul Alfa Yankee Quebec, finalizando o reboque. Muito agradecido e um bom dia. É, Tenente, bom dia. Centro 3171, chamo Centro Recife, frequência 125.1, bom voo. Recife 3597, bom dia, aciona a identificação, desça para 4.000 pés. Ajustando 0 no 5, Prodbomb. Prodbomb, 4.000 pés, tudo 0 no 5, 3597. Senhora, tem uma parte da informação aqui que eu não consegui compreender. Fala sobre a pista, está em obras, a pista no 0 e tem alguma coisa na pista. A senhora sabe identificar o que é? 3597, a pista estava em obra, conforme Notam abriu ao 07 no 5. Ah, tá. Tá bom, então. Mas ela tá operando em toda a extensão. Operando em toda a extensão. Tá bom, obrigado. 3517, desce para 2000 pés, ajustando 05, autorizado ILS X-Ray, repasse estabilizado. Desce para 2000 pés, ajustado no 05, reporte estabilizado, então 3517. Para o solo. Prossiga. Segundo time. Autorizou, 3517, completa o final, chama a torre 1895. 1895, tá 3517. frequência da torre, Salvador? 11895. Torre, bom dia, tá 357, linha 63, pista 0. Bom dia, TAM 3597, avistado, cheque o trem, pouso autorizado, vento variável 039. Pouso autorizado, baixado e travado, TAM 3597, pista 0. Pegada bom. 4095 na moto, gol 1996. É 6225, adiciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 5, chegada bom. 24 mil, 1 no 0 no 5, pés, 6225. Salvador, muito bom dia, gol 1961. 961, bom dia, tá pronto pra cópia, Salvador, para o Galeão? Matheus, como você está aí? Salvador, para o Galeão, autorizado, via Upper 9857, via rota plano de voo, nível 360, Decola pista 90, curva direita da Eoleda Irumi. Controle 119, decimal 35, transponda 5077. 199 no meia, desça para 2.000 pés, ajustando a 095, autoriza a DLS X-Ray, responsabilizado. Ok, para 2.000 e DLS X-Ray autorizado, reporte estabilizado. Libera a restrição em selo? Esperado. E graças. Para o espectro, né? 419. Controle 5973, informação é, bom dia. 5973, bom dia, aciona a identificação. Desça para 2.000 pés, ajustando 095 para a Dona com high speed. High speed, 2.000 pés, 095, obrigado, Autorizou o ILS, voo no 9996. 9996, completa final, chama torre 1 no 895. 895, boa. Voador, bom dia, voo 9996, estabilizado ILS. Bom dia, voo 9916, avistado, chegue trem, pouso autorizado, pista na zero, vento calmo. Ok, pouso autorizado, voo 9916. Na 6225 é o número 2, mantém o perfil e inicia a redução até 210. Voo 9916, Solos 20, libera a direita. Via Fox, chama 121-9. Direita via Fox, 1219. Voo 9916, bom dia. Alô, Salvador, bom dia. Voo 9916, Libro. Táxi via Alfa, reporte em São Juliette. Via Alfa, reporte em São Juliette, 9916. Serenidade? reporte estabilizado. Ah, ok, reporte estabilizado. Solo 9610969. 61 autorizado, chamo táxi. Obrigado, claro. Solo, confirma a posição com 99 do meio? Portão 10. Lado 10, obrigado. Marca 3. Marca 73, completa final, chama a torre 1895. 29573. Sené 6225, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, retrovisor 1809. Sené 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, 1015-6225. Juliette, 99 no meio. Juliette, 99 no meio. Mantém. Verão 9972, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, pro de Duna. Pro de Duna, 2000 pés. Pesadouro 6225, achando. É 225, completa final, chama a torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, o Xanero 6225 no localizador. Bom dia, o Xanero 1025, continua para cima, aguardando, está livre. Continua. aguardando, 625. Salvador, mais que a foto. Eu, 5973, Solos 27, Libero via Fox, chamou 21199. Solo 219, 5973. Para o táxi, é o gol 1961, nós estamos com 168 a bordo, 353, alterna Campinas. Gol 961. Táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1095. 1095, autorizado a parte principal de Alfa, lá torre 245, 1990. Obrigado, é bom dia, boa trabalho. Sono, bom dia, 5973 da Rio, livrando a sua escuta. Rio 5973, bom dia, táxi Alfa, quilo para o parte 3, posição 6 dúzia. Alfa, quilo, parte 3, posição 6 dúzia. Pode prosseguir para o 10, 8, 9, 9, 6? Ok, autorizado. Juliette, portão 10, 1, 0. Juliette, para o 0. Gol no 961, autorizado a linha de manter, pista no 0. Obrigado aí, mantenha no 0, 961. Na 6225, no Salas 29, libera próxima direita via Golf, no 2119. Na direita via Golf, no 219, obrigado. Sai daqui a pouco. A 9972 aparentemente está operando normal. Você não está recebendo, Índia Serra? Não, ele não está recebendo, Índia Serra, não. mensagem de confirmação. Para 9970, aciona a identificação, desça para o 050 via chegada Mari. Autorizado, SAP. Será 9972. Aqui no equipamento consta que está operando normal em dia terra. É, por gentileza, faça um teste, um novo teste, para ver se recebe. É, a gente está aqui com ele sintonizado na frequência correta e não está pegando não. É, de repente o 9970 poderia confirmar para a gente se estão recebendo em dia terra. É 1 decolada 32, chama o controle, 199-3935, bom voo. 19, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Parece mesmo, viu, controle? O 9972 também parece que não tá pegando, não. Esse 9972, vou reportar. Controle Salvador, muito bom dia, chegou 9-61, decolou, nada é. Voo no 961, contato radar, se mantém nível de voo 360, voa Leda. Ok, 360 presente Leda, voo no 961. Controle Salvador, voo no 093. Aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, chegada ponte. Pode voar pelo ou duda? 93, autorizado pelo. 0 pelo, 0 Salvador, eu chamo 6225, antes da direita. Chamo 6225, ingresso táxi Juliette, portão 62. Juliette, 6262, daqui a pouco, obrigado. 972 autorizado, ILS responsabilizado. Salvador, bom dia, azul 4040, para autorização com o assistente da ECO. Azul 4040, autorizado Salvador para confins, via o Presulo 21, nível 360. Saída A, voz transição elevo. Curva à direita após a decolagem. Controle 1193.